CD Top Melody 2019. Então arreda, caralho! DJ Jonathan. Encontrei você, enfim. Segure minha mão e diga que sim. Encontrei o amor no seu sorriso, muito mais que um dia eu pedi. Fiz uma canção pra nós, DJ Big Show, que vai tocar em meu coração nessa canção. Me beije devagar quando esse som tocar. Me abraça, não vou mais te soltar. Vamos dançar com DJ Big Show, o talento jovem do Pará, tocando pra nós dois a música do nosso amor. Olhando em seus olhos vi a razão de estar aqui. Preciso dizer que você é tudo pra mim. Vamos lá, DJ Big Show, manda ver! Enfim, segure minha mão e diga que sim. Encontrei o amor no seu sorriso, muito mais que um dia eu pedi. Fiz uma canção pra nós, DJ Big Show, que vai tocar em meu coração nessa canção. Me beije devagar quando esse som tocar. Me abraça, não vou mais te soltar. Vamos dançar com DJ Big Show, o talento jovem do Pará,

talento que faz a diferença. Billy Brasil. Cada vez que eu te vejo, arrepia, bate forte o meu coração. Essa noite não tem volta, eu te quero e te encontro no Megalodon. Demore. Direito de mais ser feliz. Aqui é CD Top Melody 2019. E todo aquele sentimento eu acho que ficou pra trás. E todo aquele sentimento eu acho que ficou pra trás. E agora estou chorando sem meu amor. Se quem tem juízo. I'm just scratching his back.

procurar quando resolver me amar. Quando meu coração também quiser ficar. E eu não te servi só pra ir pro motel. Pode me bloquear. Só me procurar quando resolver me amar. Quando meu coração também quiser ficar. E eu não te servi só pra ir pro motel. Mas também pra namorar. Até lá. Pode ir. Vamos pular a parte que eu peço aquele ninho do bom. A taça não merece, tira seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho. Arrebenta, meu brother. Já sabia, né, mulher? DJ Lohan. Tenho melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. Ia botar calor, mas meu coração gritou por cima. Vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Mede pressão. E o seu coração, como é que cansa em mim? Oi, tá tudo bem aí? E o seu coração, como é que cansa em mim? Porque você tá se respondendo com risadinha. Deve ser a saudade que tá fazendo cosquinha. DJ Jonathan, o DJ considerado do Amapá. Banda Açaí Pimenta. Ai, tá dentro, hein? Amor, vem cá, que eu preciso te falar. Não vou deixar o teu orgulho te cegar. Eu sei. Fazia um tempo que não procurava. Já fazia um tempo que você não tinha motivos pra ser infiel. Ontem tava eu vendo TV em casa. Chegou uma mensagem que eu não esperava. com uma proposta quase recusável. Passaram a noite no motel. Eu me arrumei e te encontrei naquele posto. Você no canto, cabelo cobrindo o rosto. Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto de quem tocou os pés no céu. Daí pra frente eu gravei cada segundo. Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo, fazendo serenata pra gente se amar. Naquela cama, deitei com o coração desprevenido. Jurei que te amava o pé do ouvido, sabendo que você só estava ali pra me usar. Que não me ama, depois das 2 horas você some. Salvo meu contato com outro nome, acima de suspeitos pra ninguém desconfiar. Os brothers. Já fazia um tempo que não aparecia. Já fazia um tempo que não procurava. Vamos, dale. DJ Jonathan. Eu fui deitar até tentei, horas sem dormir. Fiquei acordada até as 5. Eu sei que vai entender. Eu não vou sofrer. Sai, tranque a porta, sai do meu caminho. Dorme hoje fora, já me decidi. Vou cuidar de mim, eu tô com a equipe. Dorme hoje fora, já me decidi. Vou cuidar de mim, eu tô com a equipe. Cadê cê? Eu sei que vai entender. Eu não vou sofrer. Sai, tranque a porta, sai do meu caminho. Dorme hoje fora, já me decidi. Vou cuidar de mim, eu tô com a equipe. Cadê cê? Sai, tranque a porta, sai do meu caminho. Dorme hoje fora, já me decidi. Vou cuidar de mim, eu tô com a equipe. Cadê cê? Mixagem DJ Jonathan. Deixe fluir naturalmente. Toda vez que encontro com você, danço, abraço e beijo sem querer. Porque você faz isso comigo. Procurei em Capanema e Guaraci, com os amantes da dança, com os palminhas do Melody Prime e Parauapebas, a sintonia em Belém. Será que você vem? São as equipes de dança do meu Pará. Será que eu vou te encontrar? Com você quero ficar. Quero dançar contigo e ficar com você. Junto com as equipes de dança vou te ver. Chegou, vai melhorar. As equipes de dança do Pará. Quero dançar contigo e ficar com você. E ficar com você. É DJ, DJ, DJ. Jonathan. Não precisa comentar, né? Estou vivendo por viver, na esperança de encontrar você. A sua ausência perco o juízo. Só sou feliz quando estou contigo. Digo, amor, eu vou te encontrar. Vai começar o balanço.

sua amante. Não quero relembrar os momentos. Vem a noite, o vazio aperta o peito, o coração sofrido. Quero matar o orgulho e a noite te abraça. Não quero me separar. Dimensão, com os DJs Luiz, Lucy e Rafael. Agora eu vou sair, vou dançar e curtir. Um espetacular, nova dimensão, com os DJs Luiz, Lucy e Rafael. Lady Jonathan, vem, que aqui o show é garantido. DJ Jonathan. Tu pensas e pode fazer de mim o que quer e pensas que me engana com essas mentiras, mas pra mim chega. Eu não nasci pra ser segundo plano, estava cego, mas já não me engano. Eu já não vou engolir esses teus blablas, enfim. Você diz que me ama, no entanto mostra nada disso por mim, por mim. Tá errado, tá errado. Agora eu vou sair, vou dançar e curtir. Um espetacular, nova dimensão, com os DJs Luiz, Lucy e Rafael. Agora eu vou sair, vou dançar e curtir. Um espetacular, nova dimensão, com os DJs Luiz, Lucy e Rafael. CD Top Melody 2019. E nas mixagens tem ele, DJ Jonathan. Ai, ai, ai, ai, ai, DJ Jonathan! Jonathan. Chapa, aqui é DJ Jonathan na parada. Brasil. Não consigo ficar distante, com você tudo é bem melhor. Me apaixonei ao ver você dançar. Oh, oh. E no fundo dos teus olhos, quando segurei tua mão, é com você que eu vou ficar. Quando mais se aprende, mais se gosta. Então entrei naquela dança. Com o professor Antônio Aleph, ensinando a gente o talento ao seu dispor. Amantes da dança, amantes da dança, é onde fui logo me apaixonar. Esse grupo de dança do meu Pará. Amantes da dança, amantes da dança.

abraço chega perto, não deixe nada pra depois. Meus dedos tocam nos teus, minha boca cola na tua, respirando uma na outra, fala baixinho que está pronta. Se quiseres acordar todo mundo pra saberem que esse é o nosso momento, vou gritar pelos cantos que é só minha, e a minha vida inteira eu vou te amar. Baby, eu adoro a tua maneira de amar, só procuro mil maneiras pra te agradar, te beijar, te amar e me comando das mixagens, DJ Jonathan. E Brasil. Sei que tava mentindo quando falou que não me quer mais. Brilho nos olhos, conseguiu te entregar. Menina, é difícil lidar com essas coisas do coração. Se entrega de vez, se rende essa paixão. Nega, se entrega esse amor. Sou eu que te quero, nega, me escuta, por favor. O mundo parou de girar quando eu te encontrei e nós nos beijamos. Oh, nega, vem logo pra cá, não vou te enganar, eu te amo. Só você, só você, você é minha razão de viver. Só você, só você, oh, nega, vem pra cá. CD Top Melody 2019. Então arreda, caralho. Oi, tô escrevendo só pra te dizer que sinto falta de você debaixo do meu cobertor. Sei que fui precipitada, já que não sentia nada até lhe perder. Que te vi com outro alguém, doeu demais. Melody 2019, tocando o que te toca. E Brasil. Já deu, nossa relação já deu. Quem dormiu perdeu, e a onda levou. Fala que não há nada entre você e eu. Arranja seu que melhor que eu. Eu não sou nada teu. Eu fiz de tudo, me sacrifiquei. Depois de garoto! CD Top Melody 2019. E nas mixagens tem ele, DJ Jonathan. Agora eu tô preparada. Eu vou curtindo essa nova vibe com as mulheres. preparada. Eu vou pro baile do DJ Daniel. Agora eu tô preparada. Eu vou curtindo essa nova.